Okay, 121 and the backup 1235, thank you. Tango Whiskey Yankee Uniform, torre informa que a última aeronave que pousou em Salvador reportou rajadas de vento pela direita de 20 nós. É o número 1, Whiskey Uniform? Afirmativo. Cancela da presente então, prossegue para o final da 1-7 Cavisal. Gente, modificado 0638, voa para a da rotatória e ser autorizado para 1.500 pés. Ajuste em Salvador na 095. Beleza. 5005, o código 119.18 controle. Bravo Hotel Zulu, Trigo, levado ao 1-0 para a cidade da El, transição ótima, primeira curva direita forte, transponda 5005, controle 119, a 3601. Correto, chama pronto, portão 1, da 3601. Correto, chamará na mesma frequência para a sua, chamando pronto, da 3601. Está prosseguindo visual para a terceira ou no 7, ok, senhor? Tente reporte visual com campo. Está visual. Tente visual com campo, esquerda. Tente, chame torre em 118.95. 18.95. Uniforme, encurtando a fibra final da 1-7, autorizado direto para a da cabeceira, vento 200 graus 119, reporte trem checado. Camarada, o trem checado, esquenta uniforme. Confirmando o pátio, esquenta uniforme? É para o pátio 5 ali, é BDR. uniforme, tráfego ajustado, uniforme 17, vento 200, Delta 139. Uniforme, final baixado, checado, livre pulso. Uniforme, considere solo aos 4-4, autorizado break track, táxi até o pátio 5, unidade da BTR. Salvador, até 3601 no gate 1 para posicionamento. Livre no 1, chama táxi. Autorizado, chama a táxi, na 3601. Houston 3601, 172 a bordo, 4 horas e 10 ao Fernando Galeão. Mesa 1 direita, Indy Alpha, atmosfera torre 118-95, altímetro no 015, mau voo. Direita, Indy Alpha, atmosfera 118-95, tá? 3601. Salvador 03601, está dando um ingresso e decolagem, pista no zero, vento 190 graus, 190 com 15 nós, com 15 nós. Gente, estão acima, vem no decola. Linha e decola, Decolo 5-4, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 7-19-8, bom dia, tá? 3-6-9. Salvador, bom dia, tá? 3-6-0-1, decolando 6-4. Bom dia, tá? 3601, contato na decolagem, submantenha o 360, vira da El. CS, por autorizado 320, portanto, 3601. Corrigindo, 320, meio final. 320 como meio final, tá? 360. Israel para o Santa 3601? Autorizado. Manda eu da presença, Santa 3601. Agora você não é 6251. Também é 6251. Bom dia, o senhor teria saída prevista para Guarulhos? É o Leda Motiva. Leda Motiva, obrigado. 2601, chame o Centro Recife em 1251 e alterne 1-3325. Sim, ele vai chamar Recife 251, alternando 1-3325. Tá, 3601, boa. Operadora Janeme 25 ONU, bom dia. Informação Patis para Copia Guarulhos. Via 25 ONU, Guarulhos, nível 360, está autorizado. Via Brasil 10 até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge. Após prossegue na Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. Após direto Trive e após direto Poços. Nicola da 10 com curva direita na subida da El. Após Leda, após Motiva. Da El, transição Motiva. Aciona 5021 e o controle 119.8. Guarulhos 360, Cita Zulu 10, Trive, Cita Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, Trive, Posse Caldas, Fala da 10, curva direita, Israel, Leda, Motiva, 5021, 198.2. Então 8, filme pronto, pushback, acionamento 621. Quanto? Alfante, desce para 4 mil pés, na chegada Bonfa, ajuste no 016. Zoro, Xené, 6251, está na posição 8, estacionamento. Eco Solo, semi pronto para o táxi, 6251. Semana pronta. Paulo Salvador, Oceano 6251, Tacona 41 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Galeão. Próximo. Principal, Índia e Alfa, considero no zero, chama Torre 11895, altímetro no zero, no 5, o Xanai 62 Kona. 1095 na Juste, Ponte Pera, 1118, 1995, o Xanai 62 Kona, de Alfa.